É na batida. Bota na pressão, Jean-Pierre. Bota na pressão, Jean-Pierre. CD na batida do Melody. Lembro dos nossos momentos de amor. Lembro de tudo em você, do teu calor. Você me abandonou e me deixou mal. Eu não entendo o que aconteceu, mas será que todo aquele amor morreu? Me diga, o que será de mim, amor? O que será do nosso amor? O que será da nossa história? Guardei tudo na memória. O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? E mixagens DJ Jean-Pierre consagrado. De Altamira. Banda Batidando Melody. Batidando Melody. Sucesso. Era tão lindo, tão especial. Mas de repente você me abandonou. Seu filho, meu sapato, a marca da calcinha.

te amo. No pop lag eu te encontro. Com LC, Juninho Pop. Preciso dizer te amo. O águia vai sofrer voando. Levando meu amor até você. Preciso dizer te amo. No pop lag eu te encontro. Com LC, Juninho Pop. CD na batida do Melody, o top CD do Pará. Esse CD é mais uma produção do consagrado de Altamira, DJ Jean Pierre. Cedezão na batida do Melody. Meu primeiro amor, volta pra mim, precisa.